que fala as grandes multidões, e as cruéis tribulações desaparecem. Quem será este que reina sobre as tempestades? E o vento e o bravo mar lhe obedecem. Quem será este que acalma as rudes feras e que rega com amor as primaveras? Quem será este que as trevas transformou em clara luz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Lágrimas de dor, na tristeza ou na alegria, está por perto. Quem será que das ovelhas é o bom pastor, apontando as fontes de águas no deserto? Quem será tão grande amigo, bem amado, que apacenta o coração desesperado? Quem será que pela estrada desta vida nos conduz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Bate as portas do teu coração, lhe falando com brandura e com carinho. Quem será que está batendo as portas de tua alma, sussurrando palavras doces tão baixinho? Quem será que quer trocar esta amargura pela paz que o sangue santo te assegura? Quem será que quer trocar este teu fardo por uma cruz? É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus.